agora o bicho pega, eu deixei de ser otário. Chegou o verão, eu vou fazer tudo ao contrário. Vou lançar agora o sucesso do inverno. Fica de quatro, novinha. Fica de quatro, novinha. Fica de quatro, novinha. Que eu vou te passar meu pé. Sobe, desce desse jeito que aquece. Sobe, desce desse jeito que aquece. Sobe, desce desse jeito que aquece. Sobe, desce desse jeito que aquece. Sobe, desce desse jeito que aquece. Sobe, desce desse jeito que aquece. Sobe, desce desse jeito que aquece. Sobe, desce. Ei, Gilberto! Chama na catraca aí, meu filho. Você sabe isso. Mariane. A minha vai se balançando no paredão, moço. Que chegou a banda de fazer suar o sovaco. Agora o bicho pega, eu deixei de ser otário. Chegou o verão, eu vou fazer tudo ao contrário. Eu vou lançar agora o sucesso do inverno. Fica de quatro novinha. Fica de quatro novinha, que eu vou te passar meu pé. Sobe, desce, desse jeito que aquece. Sobe, desce, desse jeito que aquece. Sobe, desce, desse jeito que aquece. Sobe, desce, desse jeito. Preciso botar um beco nessa banda que tão batendo nas ficando velho. Não tem tão beco mais nessa porra, bicho. Sobe, desce, desse jeito que aquece. Sobe, desce, desse jeito, hein. É o hit do inverno que vai tocar no verão. Empinar um bumbum e botar a mão no paredão. É o hit do inverno, vem. E agora empinar um bumbum e botar a mão no paredão. Sobe, desce, desse jeito que aquece. Sobe, desce. Esse é o swing, mano, só. Cê é doido, ó. Se rebate em teu som pra tu ver, ó. Tu. De jeito que aquece. Sobe, desce o gravão doido, mano, só. Sobe, desce, desse jeito que aquece. Sobe, desce, desse jeito que aquece. Sobe, desce. Falando pra tu, moço, bota em teu som pra tu ver, na moral. Aí o cara bota aí no sonzão, bater na rua, bota o bração do lado de fora, um ocrão na cara, bota lá com as buchas de chiclete na boca e sai de mão. Não é nem que eu paga pau demais, moço, é? Você é o rei da caciminha, moço. Que brincadeira, moço.